3304, ajuste na 08, continue a aproximação, informa dois tráfegos, um no setor sul, um Caravan a 500 pés, 75 aproximação, e o tráfego da Força Aérea, um no meu pé, se aproximando para a pouso na 197. Sim, 3304. 600 pés, curta final 2733, pistão no 7. Força Aérea 2733, tráfego estado da pouso, pistão 97, vento 040 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso, pistão no 7, 2733. Puxa, M3, 12, no solo 32, direita, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direita, solo 1, 2, 1, 9, puxa, M3, 12. No... 345, autorizado 380 para a vitória, pelo 44, decolo da 10, com curva direita, da El, Field, 208, acionando 512. 5125 confirmando a subida da El, Leda, após Leda, Eudes. Da El, Leda, Eudes, 5125-35345. Correto, chama pronta no portão, correção, na remota 04-43, 35345. Chama pronta aqui no 04-35345. Bom dia, salve Salvador, Oxenai 6312, vibrando a sua escuta. Oxenai 6312, bom dia, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Taxiamos via Alfa, vai reportando da Juliette, a Chané 6312. Ajuste 1018. 1018, livre de pouso no 8-33-04. Usaram. Força Aérea 2733, no solo 33. Vai livrar a sua esquerda na Lima e para ingresso na parte principal, chama o solo 121-19. Torre Salvador, muito bom dia, Trip 5217, estabilizando o ILS, é isso aí para 10, Salvador. Trip 5217, última aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 08. Ajustado no 08, o número 2, Trip 5217. Trip 5217, forma o tráfego no setor sul, um Caravan, um no meu pés, mantendo um no meu pés, sem interferir com a aproximação, ok? Não, tudo bem, tranquilo, tá com ele aqui no TQS, sem dúvida, grande cara. Gente, Força Aérea 2733, mantenha táxi em Lima aguardando para ingresso no pátio 1. Lima, mantenha Lima aguardando para ingresso no pátio 1, 2733. Ok, táxi 1, 79, mantém same position, and stand by for takeoff. Tá corredor Axé, controle 1208 e aciona 0161, Vitor Mike Quebec. Lima que os outros ataques aposta papá para o cruzamento da pista na 735. 18 no ajuste, tem um bom voo, Vitor Mike Quebec. Braus com medo de nós. Ok, ele repôs a pista no zero, baixou e travou, passou externo agora, trip 5217. Salvo Salvador, TAM 3304, livrou. TAM 3304, bom dia, táxi Alfa, reporta para ingresso, táxi e Juliette. Alfa, reporta para ingresso, táxi Juliette, 3304. O Belo Cristo visual com a TR da trip, com o na curta, final da no zero. Batendo 2110, 5150, abaixo. Web 5826, certificação, chegada Mari, 3, 5150. Mari, identifico, o ADS 0 alguma possibilidade de voar o Sierra Vista 368? Decolagem da pista no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda. Após Leda, voa direto Bridge. O controle no 208 aciona. 5141. Oh, 5-8. Web 5826, confirme se vai efetuar R-nave na pista 10. Afirma, a intenção é R-nave para 10. Se autorizado, voa o 368. Adequado para o ponto em risco, vento 070 graus com medo de nós. Patrulhamento correto, portão 08, chama pronto, azul 4299. Chamada pronto, patrulhamento correto. Down to 179, clear to line up and wait 0810. Clear to line up and wait 0810. Line up and wait, ok? Recife, pronto pra cópia. 370, Recife, já aprovado, é o número 1 pra cópia, aguardando no portão 07, o azul 9131. Seria a saída? Apuca, transição, Aru. O Caru, aguardando. O TAN 3304, Juliette, portão 04. Juliette, 04, 3304. Alterna 1285 1245. Mais calhau. American 90 taxi approved via May April taxiway India. On hold point runway 10, call tower 118.95. Declinate 10.18 now. Have a nice trip, sir. Okay, I understand. India, I'm sorry, apron to India out for the holding point to 10, and then call tower back at 98, sir. Delia, cabeceira 97, aporte pronto. 217, bom dia. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Trip 5217. Alfa, Kilo, Pátio 3. Força aérea 2733, autorizado prosseguir ingresso no Pátio 1, segue o 757 da América. Vai reportar livrando no Pátio 3, vai prosseguir o táxi via Pátio 3 e Kilo até o Pátio Militar. Segue América, Pátio 1, Pátio 3. Aqui o Zulu número 2 para a cópia, mantém escuta. Yankee Center, sempre mantém condições visuais. Reporte 20 milhas do VR de Salvador. Contará 20 milhas afastado, entra cá. Através do portão 62 inicialmente. O Oxané 6225 coordena com a equipe de pátio. Após a passagem do 757 da América, retaguarda iniciando 01 e chama táxi. 757, autorizado. O Bravo Kilo Whisky é forte na rotatória. Isso é de Delta, agora Tata Mário, para a curva. Tá, 1735, confirma já. O Mike Eco Delta, ajuste no 08, informa o tráfego decolando da 17, um Papa Alfa 32, decolando da 17, o vento é 050 graus com 8 nós, aposte quando visual com o tráfego. 050 com 8, vou preferir então aproximar pela 35, reduzindo então aqui na parada do Papa. 7, aposte quando visual com o tráfego. Aposte para visual com o tráfego. Touch 179, airborne at 40, Salvador de Patch Control, now 10.8. Thank you, bye. Good morning, TAN 3179. TAN 3179, radio contact. Dial departure, climb flight level 340. Climb flight level 340, and what would you like to fly dial from that position? E também nas adjacências da aproximação da 35. Tá curvando agora à direita aqui, após cruzar 500 e ainda não avistou o Mike Eco Delta, ou avistou o Mike Bank. 78 Mike Bank, o Mike Eco Delta informa o tráfego de curva do nosso 7, está em direção ao Fruto para Tapuã, 500 pés, ok? Reporte quando visual com o campo, curva visual com o tráfego. Avistando agora o Mike Quebec, para aqui, dois lá para o tráfego agora, Mike Eco Delta, aí tem só a curva 35. Gente, o Mike Eco Delta é pós-tráfego livre, tráfego ultrapassado, reporte após na curta final da 35, o Mike Eco Delta. Ok, passará da final da 35, vou passará o tráfego ultrapassado dela. O Bravo que Luiz confirme a posição, eu recebo o seu tráfego aqui no radar. Sente Bravo Kilo, informa um dia November Alpha, no meu pé se aproximando na rotatória, pode visual com tráfego. Quebec, controle agora 120.8. Aqui é com o Delta usado para o uso cabeceira 35, vento 0,10 graus com 5 nós. Beleza, pouso na cabeceira 17 pela 35. Confirma o Mike Eco Delta na 35. É o pouso na 35, porém aproximo lá da cabeceira 17, na meio da Oscar. Para outra vez da Oscar, Mike Eco Delta. Alfa Tango, consegue Mike Lima na Lima, chama o Sol 121, décimo 9. Autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, decolagem 10, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle 1208, aciona 5131. Autorizado Recife, 370. Via Upper Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Puca Aru, controle 208 e a zona 5131, a zona 9131. O tráfego aguardando instruções para regresso, tem tráfego cruzando para a zona 35, ok? Escuta para cópia ou aguarda? Bravo Whisky. Decolagem da pista 1-0 após decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo após direto. O controle 1208. Aciona 5-1-1-1. Gente. Para o cruzamento 2733. Can you clear the lineup and wait runway 10, mechanized it? Cruzamento de imediato até o pátio militar. Ele está cruzando, imediato, 273. Confirma a aeronave que chamou o solo. Autorizado após Itápio 368. Executa, desce para 4.000 com ajuste de 1.018, WebJet 582 mesmo. O azul 9131 no portão 7, puxa acionamento. 24, estação na frequência livre, bom dia. Nós vamos back, vai iniciar o táxi mais alguns instantes. Gente aguardando, 9131. Batalha 2223, 50 PLB, 350 Salvador para o táxi. Confirme só o PLB do passarelo? 50. Gente, o passaredo 2223 autorizado táxi via Pátio 1, segue o Fokker 100 da Avianca no través do portão 04 como número 2, via Índia. Ponto de espera da 10, torre 1895, um ajuste no 08, bom voo. Fokker 100, 076 bordo, 4 horas e 33 minutos. Chené 6225, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 1018, bom voo. Direita Índia no ponto de ajuste 1019. O azul 9131, na escuta? 9131, prossiga. Está passando agora a retaguarda um tráfego de pequeno porte, um Charlie 402, após o mesmo liberar, o setor está autorizado no portão 07, chama táxi. Cliente, autorizado o pushback, a aeronave já passou a nossa retaguarda, chama para o táxi, 9131. Correto. 2.500 após o 368, vai abjet 5826. Que eu risco atualizar pouso, pistão 97, vento 020 graus, com meia dúzia de nós. Vamos chegar em 6225, autorizado aliar e manter, cabeceira no zero. Autorizado, chama pronto para o táxi. Autorizado, vai chamar pronto para o táxi. 3, 4. Contact Recife Center 13325, Sonable 1251. Até canal 13325, Sonable 1251, 3179. Você aciona o transponder 0271, o Alfa Tango Tango. Cotejamento correto, Alfa Tango Tango. 980 with the contact book of departure, flight level 290. Okay, we're proceeding on course flying to flight level 290, American 980. A Quebec reportando para aguardando para prosseguir, ok? Meu visual 025, confirme o pátio e a pista que decola. Nós. Feijado pouso, cabeceira na 7, em Rio Liberal. Novembro Hotel Papá autorizado, Salvador para Serra, Novembro Juliette Delta, João Durval, Feira de Santana. O nível 025 visual, decolagem da 17, após decolagem, primeira curva à esquerda. Ingressa no corredor forte, restrito a 1.000 pés, aguardando liberação do controle para ascensão até o 025. O controle é PERI 1208, aciona 5121, Novembro Hotel Papá. 5526. Oi, Salvador, bom dia, Webjet 5826, no RNAV da 10, já abaixado de checar. Webjet 5826, ajuste no 08, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua a guarda livre, 5826. O ajuste no 08, tem um bom voo, 90 até o papá. Bom dia. Gol 1923, bom dia. Guarulhos, o nível 360, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Guarulhos, nível 360, via rota Bridge, Upzulu 16, direto... Quais são? Bridge, Upzulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Triv e após conforme a rota do plano. Decolagem da pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. Controle Salvador 120 decimal 8 e aciona 5134. Graus com 7 nós. Leve pouso 10, RZ 5826. Alfa Zulu 90, Bridge, Alfa Zulu 96, Bravo Hotel Zulu. A saída da Decolandar Capitão 90 com curva direita da Euleda, Fox Bridge 1208 é o controle, 5134, transponder 923. Correto, 5134, portão 612, chama pronto, gol no 923. Chamará, 23, obrigado. 9131 da Azul pro táxi, 103 a bordo, 3 horas e 20 minutos de autonomia, Maceió alternado. 9131, autorizado táxi, via Pátio 1, no Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste 108, bom voo. Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 10, chama a torre em 1895, com 10.18 ajustado, muito obrigado, bom dia. Solo 35345, está pronto para o táxi 66 a bordo, alterna Galeão, autonomia 3 horas. Espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 08, tem um bom voo, 35345. Pátio 3, Pátio 1, segue o azul, estamos visual com ele, 35345, no ponto de espera chama 118.95, bom dia, senhor. Fala, bom dia, senhor, 63, 12, para informação, fila, autorização 37, horas, Recife. Poxa, 63, 12, confirme. Recife, nível 350 já autorizado via Upper Whiskey 58, decolagem pista 10, primeira curva vai à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle 1208, aciona, 5147. Entra, também 6312, autorizado nível 350 para Recife via Upper Whiskey 58, decolagem pista 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju. 208-47-547-3, Paulo, Salvador, bom dia, o FGT-526, livrou pista. Via Alfa, chama para ingresso no FGT, FGT-526. Bom dia, bom nome, assistente, daquilo para a aproximação, Galeão. Salvador, é o azul 4299 para o pushback acionamento gate 8. espera para o CAT 5290. Paulo Bono 605, está pronto para o pushback de funcionamento. Eco Fox, reporte então do ponto ideal para o cancelamento do plano. Passarei. Isso, assim que possível. Gente, aguarde, passarei. 208, obrigado, senhor. Controle azul 9131. Azul 9131, contato radar, saída PUCA, submantendo de voo 370. PUCA 370, 9131. Bom, Salvador, pela direita, off and point. Controle, bom dia, voo 072, informação, silo. Voo 1072, ação de indicação, chegada a mar e desça para o nível de voo 050. 050, confirmando, o localizador está fora, cara? Voo 1072, negativo. Não, aqui está dando o localizador fora de serviço. Gente, aguarde, vamos confirmar. Direito, agora no meio rápido. Camarão, meio rápido.